Informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Oferecimento WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos. Millennium Restaurante, Livraria Casa do Caminho, Giga Vale Atacado, o depósito de seu depósito, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia. Bom dia, queridos amigos, queridos ouvintes de São José dos Campos, do Vale do Paraíba, de todo o Brasil e também do mundo, porque hoje nós, através da internet, nós alcançamos o mundo todo, levando mensagens, levando o nosso carinho e o nosso amor, de acordo com a doutrina espírita nos ensina. Hoje, 11 de agosto de 2019, é o Dia dos Pais. O primeiro Dia dos Pais no Brasil foi comemorado no dia 14 de agosto, que coincidiu com o aniversário de São Joaquim, considerado o patriarca da família. Portanto, hoje estamos comemorando o Dia dos Pais em nosso Brasil querido. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Vamos entrar no ar com apoio das Casas Espíritas Anjo Ismael, Irmão Rodolfo, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e Ami. Sem esquecer do apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do Grupo Musical Castelã. Hoje, o nosso... estamos recebendo aqui no nosso programa a nossa irmã Carmen Mírio e o Marcelo Siring, esposo dela. E o tema de hoje será Crianças do Século XXI. Então, ligue para nós, participe do nosso programa através do telefone 12-3941-9750. É o 3941-9750, só mesmo, né, Inácio? E, ou então das nossas redes sociais, Facebook, WhatsApp, que o Rodrigo está ali comandando. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, querido ouvinte da Rádio Vivência Espírita. Um bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo a gente aí pelo YouTube Live. Então, pode ser reprisado aí a qualquer momento. É só baixar o nosso aplicativo do Vivência Espírita também. E mandar um bom dia também para as demais rádios da PUB Brasil que está retransmitindo a gente aqui, a Rádio Espaço Espírita, a Web Semente, a Rádio Doutrina. Então tem várias outras rádios aí espalhadas pelo Brasil, retransmitindo o programa Vivência Espírita ao vivo e também retransmitindo a programação do Vivência Espírita. Então é uma parceria nossa aí com a PUBrasil.com. É só entrar lá e escutar a programação de todas as rádios e TVs espíritas que participam aí desse projeto, que é bem interessante. Hoje vamos a gente vai definir a pergunta para sorteio, mas a gente vai sortear um livro, um CD do Momento Giga Vale, do Momento Espírita, né? E também o livro da Carmen Mírio, que ela está reeditando a segunda edição, que é Regressão para Crianças. Acabe com os traumas, medos e influências negativas que impedem os pequenos de serem felizes e saudáveis, né? Então tem tudo a ver com os dias dos pais, né? Hoje, então a gente vai comentar sobre crianças aí do século XXI e vai sortear essa segunda edição do livro Regressão para Crianças, da Carmen. Então vamos iniciar com a prece de abertura. Então, dando bom dia, Carmen. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia a todos os ouvintes. E feliz Dia dos Pais. E nós vamos, então, elevar os nossos pensamentos ao nosso grande Mestre Jesus, aos grandes mestres, aos grandes mestres de luz, entrar em sintonia com todos os nossos irmãos que nos acompanham, que nos protegem, pedindo sempre orientação, intuição, e que nós possamos ser humildes a ponto de ouvirmos essa voz interior, para que realmente possamos estar sempre no caminho certo, no caminho da luz, no caminho da nossa evolução, no caminho da nossa construção para o nosso futuro, para um futuro melhor. E hoje em especial, o Dia dos Pais, para que nós possamos honrar esses homens que auxiliaram a todos nós estarmos aqui hoje, nos ensinaram tantas coisas. E pedir a proteção do nosso grande Mestre Jesus para sempre nos orientar pelos nossos caminhos. Que assim seja. Tema do dia. O tema do dia de hoje será as crianças do século XXI. E nós estamos aqui com a nossa querida amiga Carmen Mírio, psicóloga. Também faz a psicologia reencarnacionista e também faz cursos de psicologia aqui em São José dos Campos. Está terminando o curso aqui em São José e é de São Paulo e está aqui conosco hoje junto com o seu marido, Marcelo, para falarmos sobre as crianças do século XXI e também falar do seu livro Regressão para Crianças, da Carmen Mírio, lançado em outubro do ano passado. Bom dia, querida Carmen Mírio. Bom dia, Rui. Bom dia aos ouvintes. Uma primeira coisa que eu quero dizer, assim, para a gente só esclarecer, é que é psicoterapia, não é psicologia. Psicoterapia. Né? É psicoterapia reencarnacionista, né? E eu sou psicoterapeuta. Também sou consteladora familiar. E esse tema é muito importante porque eu tenho recebido no consultório muitas crianças com muitas dificuldades, muitos problemas. Problemas no sentido de tentativa de suicídio, algumas crianças se suicidam mesmo, tem um número muito grande de crianças suicidando, crianças que se mutilam, crianças com depressão, crianças com uma série de síndromes e transtornos que têm sido desenvolvidos ultimamente, e que nós precisamos de parar para olhar para isso, né? O que está acontecendo, na verdade, nas famílias, para que essas crianças estejam dessa maneira. Nós temos tantas notícias, né, do mundo espiritual, dizendo que esses espíritos que vêm, né, a partir do século, nesse século XXI, estariam aqui para modificar toda a nossa, o nosso planeta, mas a gente tem percebido que muitas crianças não têm sido compreendidas diante da sua sensibilidade e têm sido tratadas assim com remédios, medicamentos, e ao invés de olharmos ela como um ser espiritual que está sendo encarnado agora. Isso é uma preocupação muito grande. Carmen, deixa eu... Tá funcionando o meu microfone direito aí, tá, né? Fazer uma provocação aqui já, que eu acho que eu já falei até outras vezes, com outras pessoas que estiveram aqui falando sobre crianças. Mas olha só, a mulher, ela se libertou, graças a Deus, né? Sim. Porque quando a gente vai fazer algumas palestras, que as pessoas verem as discriminações que existem hoje, a gente fala, pessoal, há pouco tempo atrás aí mulher não era nem gente, né? Não era considerada nem gente, se você for ver. E as mulheres conseguiram se libertar. Só que talvez, eu penso assim, que aqui mais para a modernidade já, as mulheres foram para a rua, foram trabalhar, foram ser sustentáculo também da casa, que também é certo, né? A divisão aí de todas as tarefas do homem e da mulher. Só que parece que uma asa ficou meio quebrada nesse sentido. Dá a impressão assim, a mulher ela se preparou bastante para ter essa liberdade corretamente, né? E ser também a pessoa responsável pela mudança do mundo. Sim. Mas só que parece assim, como ela era aquela que tomava conta mesmo, tomava conta da criança, ela que administrava essa parte, aí eles não se prepararam. Quando eu digo eles, agora eu já boto os dois juntos. Sim. Quer dizer, ó, ficou tudo certinho. A mulher vai ser agora, ela vai para a rua, ela vai cumprir esse papel. Mas, na realidade, o homem e a mulher não se prepararam para essa educação dessas crianças que ficaram sem elas. Uhum. Mas aí também a gente tem que fazer meia culpa também, o pai também. Porque se está tudo certo que vai ser os dois ao invés de ser um, só um, tinha que ser os dois para falar como é que a gente vai criar essas crianças agora aqui. Exatamente. Nós vamos estar fora, os dois. Exatamente. Querendo ou não querendo, o pai e a mãe não estão ali. Eu atribuo muitas coisas que acontecem com as crianças, negativamente falando, nessa falha que aconteceu. Sim, Com certeza, eu concordo com você. E uma das coisas importantes que a gente tem que perceber é o seguinte: a mulher mudou, mas o homem não. Uhum. Então, o que aconteceu? Ela avançou, ela criou a sua independência, que eu acho que é certíssimo, é isso mesmo, mas os homens continuam com a mentalidade daquela de antigamente, que a mulher é que cabe fazer tudo isso, embora exista uma nova geração que tem mudado isso também. O problema é que o que mais a gente ouve? Pai e mãe precisam de trabalhar muito para dar uma vida melhor, para isso e aquilo, então chegam em casa 8, 9 horas da noite e não dão atenção mínima para a criança. Então, isso é o grande problema que a gente tem. E aí a gente percebe isso. A mãe é extremamente ansiosa, o pai é nervoso, porque está sempre correndo atrás de dinheiro. E assim, a criança não tem atenção. A criança fica na escolinha o dia inteiro, ou então fica com os avós, ou fica com o babá, ou fica com isso e aquilo. E aí perde-se esse contato maior, que é o amor do pai e da mãe. Então, muitas vezes, a gente precisa de perguntar isso. Por que realmente as pessoas querem ser pais? Será que estão preparados para isso? Muitos pais, a gente percebe também, pais principalmente, que querem continuar com vida de solteiro. Só que uma criança não é uma coisa que você fala, eu não quero mais isso. É para a vida inteira. Não, e tem muitos pais também que não estão preparados para dividir sim. o carinho da esposa, o cansaço da esposa fica exigindo as mesmas coisas, né? Relações sexuais, que a mulher seja atenciosa para ele, só que não dá mais, né? Quer dizer, tem que dividir em três pois partes. Pois né? O que eu falei, a mulher mudou, mas o homem não. É. Né? Então, muitas vezes, o homem ainda continua com aquela coisa, a mulher cabe tudo fazer. E não é mais isso, né? Existe uma divisão muito, e não é assim, a mulher vai, o marido ajuda a mulher, não é ajuda não, divide. É diferente. É. Então, assim, as obrigações são iguais, os deveres são iguais, e os bônus também são iguais, né? Então, assim, não adianta só a mulher ficar com tudo e o homem não ficar com nada. Calma, aí começa a trocar, né? Sim. Aí começa a trocar as coisas com as crianças. Quer dizer, você quer suprir a sua falta, né? Tanta falta de carinho, de amor, como uhum. também a educação moral. Sim. Com presente. Sim. Com celular. Exatamente. Com tudo quanto é brinquedo eletrônico. Exatamente. Com tudo quanto é passeio, com tudo quanto é coisa, mas ainda ele sozinho. Dinheiro, todas essas coisas que a criança quer. Tipo assim, eu não posso ficar com ela, então... Porque a criança compensa. Vai ficar super contente com isso. Opa. Ela vai ficar contente pra caramba com isso. Por um período. É. Por um período, né? Então, o que, que a gente vê? O que está acontecendo? É o extremo. Ou o pai e a mãe, eles dão tudo que a criança quer, né? Então, material. Ou então, supre ela de todas as vontades da criança. Que também não é o correto. Ou então, supre ela de uma série de obrigações. É curso de inglês, curso de dança, curso tudo, disso, curso daquilo. Tudo. E a criança praticamente... Deixa de ser criança. Estressada. A criança só precisa brincar. É. Né? A infância tem que ser respeitada. E isso é que a gente percebe que não. A criancinha nasceu, já coloca na creche. A criancinha, ela tem que ler com 5 anos de idade. Que isso? Não precisa de ler com 5 anos de idade. A criança precisa de brincar com 5 anos de idade. Ela vai começar a ler e escrever com 7 anos. Eu comecei a ler e escrever com 7 anos. Não é? E nem por isso não tem uma deficiência nenhuma de ler, nem escrever, nem nada. Então, assim, pra que tem que forçar uma criança a desenvolver algo que não está no momento ainda? E a criança até os 7 anos, ela está encarnando. Muito ela fica lá, muito ela fica aqui ainda. Ela está começando a tomar ciência da sua reencarnação. Exatamente. Até os 7 anos ela ainda ela não. Ela está ainda lá e aqui. Não se apercebe. Muitas crianças têm déficit de atenção. A criança, é óbvio, ela está desdobrada ainda. Ela está lá no plano espiritual e ela está aqui. Então, como é que é o choque de realidade aqui? Quando uma pessoa grita com uma criança, até os 7 anos principalmente, ela não está acostumada com isso. Porque ela está lá no plano espiritual, ela está aqui. Então, veja, é muito delicado trabalhar com criança. Carmen, foi legal você falar que a criança está lá no plano espiritual e está aqui, né? Uhum. Porque, só para a gente esclarecer bem, né, os nossos ouvintes, e a gente relembrar também, a reencarnação da criança só se conclui com 7, entre 7, depois sim. de 7 anos de idade, né? Então, exatamente. Ela está com um pé lá e outro cá ainda. E nesse período ele vive muito em contato com o plano espiritual. Por isso tem criança que fica sim. falando sozinho, falando amigo invisível. Com os amigos. É. E tem outra coisa, ele também está com a memória muito fresca da última encarnação. Uhum. Então, muitas vezes a criança tem comportamentos, ainda que a pessoa fala, mas não é típico de uma criança de 5 anos. É. de 4 anos. A criança entre 4 e 5 anos, ela tem reações muito interessantes. E que é preciso notar. Ela conta história, ela fala que foi casada com a mãe, ela fala que matou o amigo. E aí muitas mães falam, meu Deus, meu filho não está bem. Aí leva para o médico, médico que não é da espiritualidade. E aí o médico acha que a criança tem que ir psiquiatra, tem que ir psicólogo. E aí começa todos Ritalina. Os problemas. Ritalina, Jesus amado. Não pode. Tem que ser tratamento tarja branca. Tem que olhar, ouvir o que essa criança está falando. Esse livro que eu fiz, Regressão para Criança, porque várias histórias que as mães trazem para mim. O menininho de 4 anos contando que quando ele era grande, ele brincava de espada e furaram ele aqui no peito. E aí ele ficou todo sangrando e agora ele estava aqui. Isso assustou tanto a mãe que a mãe falou, meu Deus, o que está acontecendo? Nada, ele só está contando a vida passada. Sim. Então, assim, vários relatos de crianças que contam as suas vidas passadas, até os 7 anos, muito mais vivo, e que precisa de olhar para isso de uma maneira mais compreensiva, ao invés de achar que a criança está com algum distúrbio, algum transtorno. Mas, Miriam, Carmen, como é que nós vamos fazer, por exemplo, para as pessoas entenderem que existe uma vida espiritual nessa criança que precisa ser despertada, precisa ser compreendida? Como é que nós fazemos isso? Pois é, eu acho que quando os pais são espíritas, isso é mais tranquilo, sim, né? Mesmo assim, não tanto, porque às vezes o pai e a mãe não se percebem disso. Mas quando não é, né, a pessoa tem uma outra religião que não acredita na reencarnação, isso fica mais difícil. Então aí vai mesmo para o médico, para a Ritalina e tudo mais. Mas eu queria perguntar também para a Carmen, assim, a gente está falando de criança, a gente está falando regressão, né, para crianças, regressão para crianças. Para esclarecer um pouco melhor também, Carmen, fazer regressão em adulto é fácil, eu acho até, né? O adulto senta lá e você vai conversar com ele, né? O terapeuta que está ali vai conversar com ele. Mas a gente fazer isso em criança seria muito complicado. Como é que faz? É mais fácil ainda. É? Você faz com desenho. Você pede para a criança te contar uma história. Crianças adoram contar histórias. Se a gente chegar assim até, vamos pegar até uns 12 anos, 11 anos de idade, você chegar numa sala de aula e perguntar, quem quer contar uma história? Todo mundo, levanta a mão. Depois disso, você chega numa sala do ginásio, né, antigo ginásio, e pergunta, quem quer contar uma história? Todo mundo olha para o lado, ninguém quer contar a história. A criança, ela é cheia de história. E aí, quando você pede para ela contar uma história, ela vai vir na mente dela aquilo que está muito vivo. E ela conta. E eu vou orientando ela para ela continuar a história. Então, vou pegar um exemplo prático. O menininho, ele tinha muito medo de altura, eu acho que era, não me lembro, mas ele tinha 4 anos de idade, né? E aí, eu conversei com ele. Falei assim, vamos contar uma história para a tia, faz um desenho. Você gosta de desenhar ou de ou brinquedo de Lego, essas coisas? Cada criança tem uma... E aí o menininho começou a desenhar, ele desenhou um risco assim, com vários pontinhos. E ele disse que aquilo era o mar. E ele desenhou um avião caído, de ponta cabeça, assim, dentro do mar. E eu perguntei, o que que é isso? Ele falou, aqui somos nós. As bolinhas eram as cabeças das pessoas fora da água. E ali havia o avião. E eu peguei e falei assim, nossa, mas o que que aconteceu? Ele falou, nós caímos aqui. E aí ele desenha o sol. E ele fala, veio um homem aqui do sol e levou todos nós lá pro céu. Ele não tá contando vida passada? Aí eu peguei, poxa, olha que interessante. Então, assim, tem várias situações que a criança conta. Teve uma menininha que ela desenhou uma caixa, assim, e ela falava assim, uma caixa, um quadrado, e colocou o pai e a mãe dela, e ela e a irmã. E do lado de fora, ela colocou uma cruz e como se fosse uma asa de anjo, assim. Eu perguntei assim, quem são esses dois aqui? Ela falou assim, isso aqui é meu pai e minha mãe que morreram. E eu e minha irmã ficamos sozinhas. Aí ela falou baixinho assim, mas essa mãe que estava aqui, que morreu, não é aquela ali. A minha mãe que está no céu chama a Gisele. E a mãe daqui chamava Renata. Mas não conta para ela. Então, assim, o que que é isso? Né? Não é, a gente, tudo bem que mais a gente vai falar criança, tem uma imaginação fértil, mas ele é um espírito encarnado. Ele é um espírito milenar encarnado. E está muito latente o desencarne, a lembrança. Quanto mais rápido, né? Quanto mais rápido a reencarnação. Sim. Mas ela lembra. Mas, né? Ela lembra. Mas ela lembra. Mas, por exemplo, outro caso de um menino de 12 anos, ele não dormia. não dormia de jeito nenhum, e ele, toda vez que ele estava começando a ficar no sono, ele assustava e acordava, e aí o pai levou, começou a tomar remédio, veio até nós. E o que, que aconteceu com o garoto? Quando ele dormia, vinham dois faróis assim, ó, na direção dele, e ele acordava. Esse menino, eu coloquei ele para regredir. E ele dizia o seguinte, que ele estava dirigindo um carro, bêbado, e a família estava dentro. E ele perdeu a direção e vinha um caminhão. E simplesmente ele bateu. Então, toda vez que ele ia dormir, ele entrava nisso ficou e ele acordava. Né? Ficou o tempo todo. Então, tomava remédio para dormir. Depois da regressão, que hoje nós chamamos de investigação do inconsciente, porque o inconsciente nosso é um X, né? Nós não sabemos o que tem. Uhum. Ele parou com isso. Então, só para complementar aqui, Carmen. Aí nós estamos falando aí com crianças que já têm condições de fazer um desenho. Sim, sim. Né, criança que já tem condições de falar, até você fazer uma terapia nela como se estivesse fazendo um adulto. Uhum. Mas abaixo disso, abaixo dos 4 anos de idade, também acontece de fazer? Eu já fiz com criança de 2 anos o desenho, uhum. Tá? De ele contar o desenho pra gente, a criança de 2. Mas a gente pode, vamos dizer uma criança que tenha dificuldade, por exemplo, vou pegar uma criança autista, por exemplo, uma criança que tem deficiência mental ou mesmo física, nós fazemos o que a gente chama de regressão à distância. Então, uma outra pessoa pode fazer por ela. Então, a própria mãe pode fazer, né? Ou alguma outra pessoa. Então, ela vai captar tudo aquilo que aconteceu e desligar ela de alguma situação. Mas, Carmen, e aquela perseguição de crianças, de espíritos inferiores? Porque nós já tivemos caso, por exemplo, de criança que não dormia a noite toda, criança que não comia. Criança que vivia chorando de noite. Exato. E depois nós fomos ver, era a perseguição de espíritos que reconheceram aquele espírito, né? Só que ele desconhecia que era uma criança e estava atrás dela. Exatamente. Então, isso tudo tem que ser observado também. Por quê? Porque quando a criança tem a reação, é uma reação que os pais, quando olham, falam, meu Deus, eu não sei o que fazer com isso. Então, precisa de observar. Tá bom, leva no médico, leva no psicólogo, não tem problema nenhum, mas também vá ao centro espírita. Né? Porque existem, sim, crianças que são perseguidas, crianças que não dormem, depois da regressão ou da investigação do inconsciente, ou até mesmo através de desenhos, essas seres podem ir embora, mas também, eu sempre falo, vá para o centro. Faz desobsessão, passes, os passes são muito importantes para a criança, isso acalma muito a criança. Nós tínhamos um casal que tinha uma série de problemas com o filho, porque o filho falava, você não é meu pai, você não é minha mãe, você não manda em mim porque você não é meu pai. E falou, pô, e agora? Aí veio com a gente, nós fizemos o tratamento que tinha que ser feito, ele começou a entender as dificuldades que existia justamente do problema de reencarnatório, né? Sim. E a criança melhorou, quer dizer, depois fizemos tratamento através de passos, uma série de coisas, melhorou, e ela falou, hoje meu filho nem lembra que ele falava essas coisas. Ele não lembra, a criança depois ela esquece, né? Depois quando ela vai crescendo, ela, não lembro de nada disso. Então, tem muitas crianças e, realmente, ela está ainda conectada na vida passada. E é isso que tem que ser observado, ao invés de ficar indo atrás de remédio num primeiro momento. Tudo bem, eu não falo não vá no médico. Tem que ir ao médico, sim, tem que ir ao psicólogo, tem tudo. Tá ok. Mas, paralelo a isso, precisa de ver a parte espiritual. Eu só gostaria que você falasse um pouco sobre o problema da regressão de autista, porque nós sabemos que o autismo é muito complicado para as pessoas, inclusive para os pais, aceitarem e entenderem uma criança autista. Né? É assim, nós temos hoje na nossa escola, na Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista, que tem até o portal, nós vamos começar a divulgar agora uma pesquisa que nós fizemos a respeito disso, dos autistas. Né? Então, tem várias psicólogas com essa pesquisa, e nós, através da psicoterapia, também contribuindo para isso. Então, assim, cada autista é uma história. Sim. A gente não pode falar toda criança autista fez... Não. Não, cada é igual, um, não é como síndrome de Down, né? Que é muito confundido, que aqui não mesmo, São José, era confundido a síndrome de Down com autismo, e não é. Não é. Então, assim, cada criança tem uma história que tem que ser descoberta. Então, nesse livro aqui, eu tenho dois casos. Um de Asperger, que seria o mais leve, e o mais severo, que é uma criança de 6 anos, que assim, é mais severo por quê? Porque ela tem todas as reações ruins que ocorrem com o autista. Essa menininha foi muito interessante porque ela tinha o quê? Ela começava a gritar, pedir socorro nos lugares públicos, a mãe ficava, não sabia o que fazer, ela para comer era um problema, ela pra hora que chegava dentro do banheiro, com chuveiro, ela começava a gritar muito. Então, assim, uma criança muito problemática. Quando nós começamos a fazer essas regressões à distância, porque não dava para fazer com ela, a primeira regressão, ela parou de gritar socorro. Ela parou de gritar. Ela não gritava mais, pedia socorro. Na segunda, nós fizemos 6 regressões com essa criança. E aí foi muito interessante, porque começou a desconectar ela de memórias do passado. E nesse livro, eu tenho uma carta, uma canalização que eu recebi, uma intuição dos mentores, quando eu fui escrever esse livro, e eles disseram o seguinte, que, na verdade, nós iríamos auxiliar, veja, porque nós não fazemos nada, nós somos auxiliares disso, auxiliar no desligamento dessas crianças, por exemplo, no caso do autista, para que ela pudesse cumprir aquilo que, karmicamente, ela traz. Percebe? Então, assim, existe aí um compromisso, existe aí alguma coisa que ela precisa de resolver, mas que seria desligado às memórias de vida passada para que ela pudesse cumprir o que ela veio fazer. Então, essa criança, o resultado dela, depois de 6, ela parou de gritar, parou de fazer uma série de coisas, continuava com aquela a característica do autista, e ela chegou na APAE, né, porque ela trabalhava, ia para a APAE, e ela, no primeiro momento, ela jogava todos os brinquedos, e na última vez ela já pedia para brincar. Então, vejam, ela desligou de uma série de coisas que perturbavam, porque essa criança também tinha perseguidor, tá, espiritual, então também foi para trabalho espiritual. Então é isso, é um conjunto de coisas. Rodrigo, vamos lá? Legal, né? E é que o tema tá muito interessante, né? E quem compartilhou aqui um caso também foi o Beto, que fica aqui no telefone. Vocês não estão enxergando ele, mas estão vendo a cabecinha dele aqui atrás. Ó, levanta a mão aí. Aqui o estúdio, o estúdio provisório aqui, né? É pequeno, ele não cabe aqui. Mas ele mandou um caso aqui muito legal que comenta. Deixa eu só abrir aqui que ele fugiu. Tá aqui, achei. Ele comenta sobre um menino de 3 anos de idade que lembrou a causa da sua morte em sua vida passada. Mostrou onde seu antigo corpo estava enterrado. Achou a arma do crime e encontrou seu assassino numa cidade vizinha. Aconteceu em 2015. Não é o jogo do detetive, não, né? Porque parece. Mas é muito legal esses casos que acontecem. E só comentando aqui as participações do pessoal, tem bastante gente participando, bastante gente assistindo aqui a gente. Só inverter a câmera aqui novamente. Quem entrou aqui foi o Vitor Fabrício Quadros, mandando bom dia. O Paulo Quintalina, mandando feliz dia dos pais. A Epifânia Luz, também mandando feliz dia dos pais. A Maria Ângela Nogueira, também mandando bom dia. O Aécio César, nosso colunista aqui, nosso amigo, mandando bom dia a todos os pais da equipe do Vivência Espírita, felicidade pelo dia. A Raquel Guti, ela comentou sobre o assunto que a gente estava conversando, então nos perdemos quando achamos que temos que dar mais coisas aos nossos filhos do que o necessário. Quando a gente estava comentando sobre o tratamento dos filhos. A Beatriz Paula Porta, a Bia, manda bom dia, amigos, muito bom ouvir a Carmen. Quem entrou aqui também foi a Adriana Silva, mandando bom dia a todos do programa Vivência Espírita, feliz dia dos pais a todos do programa e ouvinte, Deus nos abençoe. Adriana Silva, Centro Espírita Amor e Caridade aqui em Santana, em São José dos Campos, mandando abração aí para todo mundo, né? A Dolly Cassal também entrou aqui, bastante gente participando. Quem entrou aqui no WhatsApp, você quer ler, Jorge? Posso ler. Primeiro aqui quem entrou foi o Ed Moreno, né, tá dando um bom dia aos nobres amigos, pai e avô, Rui, Jorge e Rodrigo, que seja um programa cheio de aprendizado. Tá agradecendo, né, pela recepção que ele teve aqui a semana passada, é que ele já entrou aqui rapidinho, porque hoje ele tá indo fazer uma apresentação agora de manhã lá no Centro Espírita Jaíra. Aqui também temos mais outras pessoas que entraram aqui, o Milton Baruel, bom dia vivencianos, um ótimo programa e dia dos pais a todos. Para você também, Milton, tudo de bom, né? Vamos ver quem mais entrou aqui. Que também é no YouTube, Jorge. Ah, pode falar. Foi a Dolly Cassal, né? Como eu falei, que mandou um parabéns a todos. A Elida Silva manda bom dia, feliz dias, amigos vivencianos. Vou comprar esse livro e dar para minha neta psicóloga. Com certeza ela vai adorar e aproveitar bastante da amiga Elida Silva. Adriana Silva também manda amanhã, dia 12 de agosto, palestra musicada de Jorge Reis e Luizinho no SEAC. Às 19 horas, Avenida Rui Barbosa, número 1046, em Santana. Então, lá no Amor e Caridade, está divulgando que amanhã o Jorge vai estar lá com o Luizinho, fazendo o Evangelho às Musical. Às 19 horas, né? 19 horas. Perto da Cooper Road, aqui em São José dos Campos. A família Santana Mello manda bom dia a todos os amigos. O Aécio César fez uma pergunta para cá. Deixa para depois a pergunta. Tá? Anota aí. A gente repete aqui a pergunta depois que voltar do intervalo, né? Mas só lê ela aqui. Se falta amor dos pais com os filhos, esses poderão encontrar na religião um alicerce moral que não encontraram em casa? Então a gente deixa essa pergunta para voltar depois dos comerciais. A Quietinha Camargo falou: eu ouvi dizer que as pessoas autistas é reencarnação de um espírito muito evoluído, que já viveu aqui na Terra, ou espírito de irmãos extraterrestres. É verdade? Então é uma outra pergunta que a gente pode esclarecer aí e passar para a Carmen. A Maura Jesus também entrou mandando bom dia. O Ari Rangel, nosso irmão médio lá de Taubaté, manda bom dia, amigos. Estou impressionado com tantos conhecimentos revelados pela entrevistada de hoje. Excelente olhar de quem atua profissionalmente na área e ainda com uma abordagem espiritual. Gostaria de saber como fica para adquirir o livro. Como faço? Ah, e falando nisso, tem o site da Carmen, eu entrei aqui, carmenmirio.com.br/livro. Cara, espetacular o site, cara. Tá de parabéns. De verdade. Só entrar aí, carmenmirio.com.br. Eu estou impressionado com o site. Já vê o site aí pra você copiar pra fazer o meu igual. É, justamente. Não, eu achei muito legal do site. É ele que faz o meu. Se ele ficou impressionado, eu quero que o meu seja parecido com o da Carmen. É, senão, que o nosso até agora. Eu indico vocês entrarem, que tá muito bom. Eu achei muito legal porque ele é um site só, falando só sobre um livro. Um livro, né? Então, é toda uma divulgação daquele livro específico, que é esse tem, aí. Tem uma página, né? Aliás, tem os meus outro livro também aí. Mas se você fizer na página inicial, você vai ver muitas coisas lá. É o que a gente chama de one page, né? Uma página só pro livro inteiro, com todas as informações. Então, essa é a ideia que eu quero. Que você lembra que você falou que você vai fazer um para mim para os meus livros. E até agora você não fez. A gente já pode fazer pro próximo. Uhum, é que exatamente. Você solta um livro a cada... Agora a produção, né? Uhum. Tá em massa. Em setembro, o nosso... Eu que tô ficando para trás. Eu tô com lá guardado. Faz 6 anos que tá guardado esse livro para... pra não, ser editado. Se deixar pra depois, não faz, tem que fazer logo. Então, exatamente. Até setembro a gente lança aí o 10. Ele me avisa, ó, dia tal vou lançar. Eu falei, peraí, mas nem fiz o site aí. Ele já tá lançando. Uhum. Mês que vem teremos um novo livro aí, né? Entre os dois planos, mais um livro da Marcela Cassal e do Aurélio Augusto estará aí na praça aí para o pessoal. Legal, né? Eu ia falar algo aqui, ainda tem mais, Rodrigo. Aqui. Você parou de falar já? É, senão tem bastante participações aqui. Não, pelo menos você tem que falar o nome das pessoas. Ana Luísa Bestinha entrou aqui e mandou um bom dia. O Marcelo aí, que tá. O Marcelo, esposo da Carmen, que tá aqui participando também, mandou um link do livro. A Ana Luísa, eu vou aqui exibir. Ó, mandou um link. Ana Luísa Bertinho fala, ótima maneira de iniciar o dia dos pais ouvindo a Carmen, né? A Georgia Atieri também mandando um bom dia pra Carmen. A Maria Ângela Nogueira fala, minha filha chorava dia e noite, direto até 9 meses. Na época eu não frequentava centro espírita, apesar de toda a minha família ser espírita kardecista. Ó, a gente tá tendo muita participação, Rui, Jorge. Deixa eu falar aqui também, então. A Maria Ângela... Mariângela, que é nosso ouvinte de todos os domingos, também está mandando aqui um bom dia e feliz dia dos pais também para a gente aqui. Né? O Milton, já falei do Milton. A Rosilma Pereira, né? Amando o programa, assunto muito bom. O João Ramalho, bom dia e feliz Dia dos Pais a todos, para você também. Aqui o Mazala, nosso irmão Mazala, bom dia, queridos irmãos vivencianos, muita paz e luz a todos, grande oportunidade de aprendizado e abração a todos, um grande abraço também, né? E a Bia Figueiredo, né? Que tem um H, a Bia dela é bem chique aqui. Bom dia, irmãos, está dando um bom dia aqui e nós vamos para o nosso intervalo, então. Aqui. Eu também mandar. Você viu que eu postei, postei a foto aí do Francisco. A Camila mandou. Eu vi ele. Francisquinho, mandar um beijo lá pro Francisquinho. O Francisco. Tá com 9 meses. Ele tá lá assistindo vendo, a gente lá. É o primeiro. Ah, é o primeiro ano. O Rodrigo tá comemorando o Dia dos Pais. Dia dos Pais é o primeiro ano do Dia dos Pais dele. Mas o Francisco tá vendo a televisão aí, mas parece que ele tá com a mão nos olhos. Não sei se ele tá querendo ver. Deve tá outra vez, ele tá lá. Outra vez, sou obrigado a ficar olhando esse pessoal. A ver esses caras. Tá quietinho, deve tá mamando. Olha só, vamos pro nosso intervalo comercial. A nossa diretora chamando a atenção. Isso. Vamos pro nosso intervalo comercial, aqui com a música... com a música do Jackson e Alana, É Preciso Cuidar. Na vida recebemos pessoas que nos são amores, pedaços do nosso coração. Ensinemos a quem Deus nos confiou. Nossos filhos são tesouros que devemos lapidar, pois é nossa missão cuidar. É preciso cuidar. Cabe lhes mostrar a direção. Ser pai ou mãe é mais do que um nome dar, é ter o compromisso de alguém de bem formar, de dar muito carinho, segurança e amor. E assim criar pessoas de valor. É conduzir a Deus, falar do que é sentir, realmente viver, não simplesmente existir. Educar pelo exemplo que tiver. Mostrar a direção. Ser pai ou mãe é mais do que um nome dar, é ter o compromisso de alguém de bem formar, de dar muito carinho, segurança e amor, e assim criar pessoas de valor. É conduzir a Deus, falar do que é sentir, realmente viver, não simplesmente existir. mostrar a direção. É preciso cuidar do que amamos, pois jamais se abandona o que é nosso. Nossos filhos são a vida em nossas mãos, e nos cabe lhes mostrar a direção. Esse é o programa Vivência Espírita e hoje nós estamos aqui com o tema As Crianças do Século XXI, com a nossa querida amiga Carmen Miriam, que é psicoterapeuta reencarnacionista e é consteladora também familiar. É, coloca aqui a... Oi, pode falar, Rodrigo. Vou comentar aqui também, para a gente comentar as perguntas que ficaram. Você quer falar alguma coisa? Isso. Não, eu quero falar que uma postagem que a Fernanda fez aqui. Ah, tá. E só antes de comentar também sobre a pergunta para sorteio, só que a pergunta para sorteio vai ser assim: a gente vai deixar uma mensagem, vocês deixaram uma mensagem pro pai de vocês, né? Então deixa aqui, compartilha aqui com a gente uma mensagem pro pai de vocês. Se vocês quiserem ligar aqui também, a gente coloca no ar, ao vivo também, se quiser deixar um recado aí pro pai de vocês, né? Então, quer comentar aí a mensagem, Jorge? Quero. Não, a Fernanda aqui, a Fernanda Cassal, mãe da Marcela, ela colocou aqui que certo dia chegou uma mãe lá com uma criança, que a criança, ela chamava a tia de mãe, né? E tava acordando de madrugada sempre querendo voltar para casa, e a casa era a casa da tia dela, que era a mãe dela, né? A mãe da criança. E essa tia, ela tinha perdido, né? Um filho dela tinha, há 8 anos, tinha voltado para o plano espiritual, provavelmente de acidente, né? E um dia ela pegou os brinquedos e levou para o sobrinho, né? E quando o sobrinho pegou os brinquedos, falou: nossa, que saudade que eu tava dos meus brinquedos, né, cara? Legal, né? Maravilha isso, né? Eu acho que isso é algo que a gente precisa de divulgar para que as pessoas tenham um alento, né? De falar, a vida continua mesmo, né? Então, mas Carmen, você poderia tem até... as perguntas, Rui. Vamos responder as perguntas? As perguntas que fizeram? Fernando, só deixa eu fazer essa pergunta para Carmen, que é muito interessante. Você recomendaria para as pessoas que tivessem esses problemas que fosse no centro espírita e não precisa se tornar espírita só para se tratar? Ah, eu acredito, né? O problema, assim, é aquela coisa da religião, do bloqueio, né? De não acreditar, de não confiar. E, aliás, eu quero até falar a respeito disso, de uma pesquisa que está sendo realizada, mas eu deixo para depois, com relação à reencarnação. Precisa disso, né? Porque, na verdade, o nosso espírito, lá no fundo, ele tem essa confiança de que isso exista. Para que a pessoa possa não sofrer mais, né? Sim. Então, mas não precisa se tornar espírito. Não, lógico que não. E também não precisa ir com medo no centro espírita, claro que não vai acontecer nada de grave, não, né? Acho que não. Fala, Jorge, qual é a pergunta? Para ir no centro espírita, qualquer um pode ir, não precisa ser espírita, exatamente, não. Né? Exato. Isso aí o espírita tem... A gente tem até a mania de falar que não existe espírita não praticante, né? Uhum. Por que não existe espírita não praticante? Pode existir, a pessoa pode se simpatizar, pode estudar, pode ler, pode tudo, e não frequentar o centro espírita, não com tem certeza. Problema nenhum. Outra coisa é quem vai no centro espírita, como a Allan Kardec é que diz, ó, não é Jorge Reis que está falando, não. Allan Kardec diz assim: todos que acreditam na manifestação dos espíritos ou acreditam que existe espírita são espíritas. Todos são espíritas. Então qualquer um que acredita no espírito, ele é espírita. Então, católico pode ser espírito, evangélico pode ser espírito, desde que acredite, ele não fala nem reencarnação. Umbanda. Ele fala, umbanda já é normal, né? Umbanda já não precisa nem, umbanda já é mesmo. Mas, nós que frequentamos casas espíritas, que seguimos a codificação, nós somos da doutrina espírita, aí sim. Doutrina espírita só é aquela que segue a codificação. Agora, espírita, Então a gente pode ir fazer um tratamento no centro espírita normalmente e continuar indo lá na sua missa, continuar indo lá no seu templo, continuar fazendo o que você quiser. Espírita não pode ter discriminação contra ninguém. Sim. E pode ter certeza disso. E tem mais uma coisinha, pode falar, desculpa até interromper. Porque assim, ó, se você começar a perceber todas as religiões, na verdade só mudam os nomes. Uhum. Porque se você vai na católica, na evangélica, na espírita, o passe, ou imposição de mãos, ou sei lá, uma série de coisas, tudo só muda o nome. É, entende? Então... É. Ontem nós tivemos na AME um casamento da igreja evangélica Bola de Neve. Bonita cerimônia feita pelo pastor e muito. E erguemos a mão lá e abençoamos o casal, né, Jorge? Com certeza. Tava lá, claro. Maravilha. Claro. Não tem nada, não. Ah, louco. Não, ainda mais, eu achei muito mais legal eles irem lá, sabendo que é uma casa espírita, né? Um centro espírita, que embora fosse na obra social, e fazer o casamento lá sem discriminação. Quer dizer, a não discriminação já foi do lado deles aí. Sim, também, né? De chegar e ir lá, porque tem gente, não, eu não vou em centro espírita, eu não vou entidade espírita, né? Eu não vou fazer isso. Não como comida de espírita. É, não, exatamente. É. Lá em Taubaté, lá em Tremembé não, lá em São Luís do Paraitinga, quando caiu a cidade inteira, que foi os espíritas fazer comida, no primeiro e no segundo dia eles também não queriam comer comida de espírita, não. Quando foi no terceiro que a barriga bateu nas costas, todo mundo foi comer a comida que os espíritos estavam fazendo. E muito bom, por sinal. Exatamente. Né? Que era o único lugar alto da cidade que sobrou em pé. Foi a casa espírita. Então todo mundo foi se socorrer lá. Foi na hora do aperto, todo mundo vai atrás. Olha só, vamos colocar aqui então. As perguntas, né? Exatamente, sim. Rodrigo. Vamos fazer então, as perguntas. Tem o Aécio e o Ari, sim. Eu acho que fizeram perguntas. Isso. A gente colocou aqui, deixa eu só inverter a câmera aqui. Aqui o Aécio, ele deixou uma pergunta, né? Tô chegando, cheguei. Se falta amor dos pais com os filhos, esses poderão encontrar na religião um alicerce moral que não encontraram em casa? Então... assim, eu sou psicoterapeuta reencarnacionista, então na psicoterapia reencarnacionista a gente diz o seguinte, que está tudo certo, não tem nada errado com relação à família que nós escolhemos para, na verdade a família que nós temos hoje é aquela que nós necessitamos, não é? Então assim, se existe falta de amor e uma criança vem com um problema, será que ela não está pedindo para o pai e para a mãe para aprender a desenvolver esse amor? Né? É a mesma coisa, uma criança que não tem nada a ver com a família, a família é toda amorosa e aquela criança tem uma índole ou tem um espírito meio rebelde, vamos dizer assim. Vamos chamar de rebelde. Então, será que ela também não veio para aprender a amar? Sabe? Então, assim, tudo é uma questão de aprendizado e de necessidade. O que realmente as pessoas se atraíram para aprender o quê? Né? Então, na medida em que vem uma criança a moral ou... sei lá, não está muito de acordo, e ela vem numa família que tem essa moral, é para elas aprenderem junto. Ou o inverso também da mesma maneira. Sim, né? Não tem dúvida. Mas a doutrina espírita fala muito bem isso daí, né? Exatamente. Quer dizer, os filhos que nós temos são aqueles que... que necessitamos. Que necessitamos. Não é? Não então, é o que, assim, que nós queremos. Exatamente. E aí, o que acontece quando uma criança ou um filho faz algo e que isso... causa algo nas uhum. pessoas. Então, a gente sempre pergunta assim, que tipo de sentimento causou em você? Ah, me causou raiva. Eu vou pegar o pai, vai. Estamos falando do Dia dos Pais hoje. Alguém pode estar falando assim, Dia dos Pais, mas o meu pai foi muito ruim comigo, meu pai era muito violento, meu pai era alcoólatra, meu pai me abandonou. Então, por que que você necessitou desse pai? O que que esse pai, na verdade, trouxe de sentimento para você? Ah, me trouxe raiva, revolta, abandono, rejeição. Ok, para nós, você já era assim antes. Você só veio necessitar desse pai para recordar o que você veio trabalhar nesta encarnação. Interessante. Aí, esse negócio vai com vale tudo, né? A mulher e o marido também é o que a gente merece ter, sim, né? Sim, necessita. Necessita. Até vai dar uma melhorada. Necessita. Necessita. É chato que tá falando que os pais, o pai que é culpado. Não, mas eu tô falando porque é do Dia dos Pais, mas porque muita gente, a grande maioria, gente, se você fizer uma estatística, a grande maioria, a mãe tá sempre presente. O pai é sempre o que está ausente, ou vai embora, ou enfim. Mas, vamos dizer, tem muitos pais bons. Eu não vou dizer, eu falo para o meu pai, né? Eu não posso reclamar disso. Mas Tem a maior parte. Então, assim, mesmo a mãe pode ser. Então, por que que eu pedi uma mãe fria, por exemplo? A mãe pode ser fria. A mãe fria, ausente, enfim, com problemas. Por que que eu necessitei disso? Depende mais do filho. Ela depende mais do filho, né? Não é? Tem também. Então, assim, porque estão todos os espíritos que estão aprendendo uns com os outros. Só que estão pai, está mãe, está filho. Na outra vida pode ter sido o contrário. Então, a gente vem aqui mudar até que todos nós zeremos a nossa, o nosso placar. Mas eu tenho uma amiga que trabalha com a gente no Paulo de Tarso. O marido dela, ele dizia que o pai abandonou ele quando ele tinha 9 anos. Uhum. E depois de 39 anos... Volta. O pai voltou. Ele falou, eu não quero saber desse pai, esse pai para mim não existe, aquela coisa toda. Ela falou, não, peraí, mas dentro da doutrina espírita nós aprendemos que nós não podemos abandonar ninguém. Tudo bem. Meu pai... Eu tenho uma casa lá em Caraguá, vai morar numa edícula, não quero nem saber. O pai foi. Ficou 2 anos lá, teve um AVC. E era o único filho. Vou trazer ele para casa. Ele trouxe para casa, daí ele veio falar comigo e falou, olha, Rui, o que eu aprendi com esse meu pai ausente? Meu pai era muito frágil, era uma pessoa que precisava fazer essas coisas, porque ele não tem firmeza, não tinha caráter, não tinha uma série de coisas. Como eu aprendi e como eu soube superar tudo isso. Maravilha, aproveitou a encarnação, não perdeu a encarnação. Sim. Porque muitas vezes isso vem para a gente se resolver, a pessoa desencarna, chega lá e fala, puxa vida, eu ajudei muita gente, fiz caridade, ok, mas você conseguiu se resolver com teu pai? Não. Puxa, mas você veio aqui para isso? Então, não é verdade? Hoje é um dia especial para os filhos perdoarem seus pais, abraçarem seus pais. Então, eu vou dizer mais, Rui. Eu vou dizer assim, não precisa perdoar, mas mudar o teu raciocínio. Sim. Então, olha só, ele teve a percepção de entender o seguinte, olha, se eu tivesse ficado com aquele pai, eu não teria sido o homem que eu me tornei hoje. Sim. E a partir desse momento, então, eu sei que foi tudo certo que aconteceu. Então, ele agradece. Entende? Ele não perdoa, ele agradece, ele muda o raciocínio. Isso é muito mais... O Oswaldino entrou aqui, bom dia a todos, um ótimo domingo, feliz dia dos pais a todos, principalmente ao Rodrigo, iniciando uma função, hein, Rodrigo? Ó, dia dos pais. Também a Tânia Maria entrou aqui, feliz dia dos pais a todos. A Elza, bom dia vivencianos, bom dia Rui, Jorge, Rodrigo, Carmen, Marcelo e equipe. Eu só quero perguntar para a Elza, viu, Jorge? Se ela está enxergando bem, porque ela fez uma operação na vista, né? E acho que está enxergando, porque escreveu aí no computador, né? Não sei se é ela, né? É, Elza, não sei que Elza, seja. Nossa amiga. Mas tem outras Elza aqui que são ouvintes não, também. Não tem, não. Muito bom o assunto de hoje. Precisamos cuidar urgente de nossas crianças, adolescentes e homens de hoje. Essa terapia é muito bem-vinda para o século XXI. Está a Elza aqui, né? Pode ser a Elza Saito, nossa, que o Rui está falando é da Elza Saito. Mas como tem outras Elzas aqui e o também. Oi. Peraí. Sim. Quero participar do sorteio dos livros. Beijo a todos. Está todo mundo apressado demais aqui hoje. Feliz Dia dos Pais. Pode falar, Rodrigo. Ah, legal. Aqui só comentar aqui também que quem entrou, que tem bastante gente participando, né? A Kate deixou uma pergunta também que está pendente aqui. Fala pra a pergunta, gente, vamos pra lá. Gente fazer, então. Faz a pergunta. Eu ouvi dizer que a pessoa autista é reencarnação isso, de um legal. Espírito muito evoluído que já viveu aqui na Terra, ou espírito de irmãos extraterrestres. É verdade? Antes de responder, ela deixou já complementando a outra mensagem que ela falou, sou professora e tenho observado que está aumentando cada vez mais o número de autistas nas escolas. Gostaria de saber da Carmen como os pais que não são espíritas reagem ao saber. Obrigado, porque aí tem a ver a mesma pergunta. Uhum. Então, é o que eu falei anteriormente, cada autista tem uma história, né? E a gente vai observando pelos trabalhos que a gente tem, que cada um tem uma história diferenciada, né? Então, existem alguns, se vocês virem aquela série chamada The Good Doctor, não sei se vocês já viram, que é um médico autista, é fantástico, porque ele, na verdade, ele não tem sentimento, ele é muito literal. Então, se você pergunta, você tem horas? Ele fala, tenho. Ao invés de ele te dar a hora, ele vai falar, não, você só perguntou se eu tinha. Não perguntou qual hora era, né? Mas então, assim, português também é assim, viu? Português. Será que todo português é... Será que todo português é autista? Amigo meu chegou lá em Portugal e falou, você me leva no estádio do Porto? O motorista de táxi falou, levo. Ele levou, chegou lá, o estádio estava fechado. Ele falou, mas o estádio está fechado. Ele falou, mas você pediu para me trazer. Você não perguntou se estava fechado. É sacanagem, porque meu avô tá ouvindo. Mas ele vai falar que é assim mesmo, português é prático. É aquela também que o Rodrigo teve em Portugal, ele esqueceu o relógio no hotel e perguntou pro cara, o senhor tem hora? Tenho. Claro. Não, eu trabalhei para uma empresa portuguesa e eles... Eu mandava e-mail e perguntava, você tem aquele arquivo? Ele respondia o e-mail, tenho. Então, não me manda, pô. Só para terminar, você perguntou pro português, o senhor tem hora? Tenho. Mas que horas são? Não, você não perguntou que horas são. Então, mas só para pegar um exemplo. Então, no filme, é muito interessante a gente perceber o requinte dele. Sim. Ele não é uma pessoa igual, né? É diferente. Agora, dizer que é, pode até ser. Eu acredito que muitos seres de outros planetas estão vindo habitar aqui no nosso planeta, sim, né? Pode até ser. Eu não vi, assim, dentro das regressões, a gente não achou nenhum ainda. Carmen. A gente, de reencarnação, a gente pode falar tudo, mas não pode afirmar nada, né? Porque então, você não pode ser, por exemplo, a gente não pode achar que, ó, eu tenho um problema no coração, então eu matei alguém do coração lá na reencarnação passada. Não acredito nisso. Síndrome de Down. Eu falo assim porque no nosso livro lá, Das Sombras ao Alvorecer, o protagonista do nosso livro é o Ângelo, e ele foi portador da síndrome de Down na encarnação passada. Ele fala que foi a melhor encarnação dele. Mas por que foi a melhor? Porque foi onde ele testou a sensibilidade, foi onde ele testou o amor, onde ele testou o carinho, onde ele fez todas essas coisas exatamente que ele precisava passar. Mas quando a gente vai olhar o passado dele, ele provocou tanta coisa que para consertar mesmo aquilo, ele precisava de uma encarnação como síndrome de Down. E trabalhando a síndrome de Down dentro desse livro, a espiritualidade passando pra gente, que é o Aurélio Augusto, que é o espírito, tá cheio de portadores da síndrome de Down que são voluntários. Vem aqui para ser síndrome de Down simplesmente porque na próxima vai vir ser educador dentro dessa área. Olha, né? Interessante. Então, por exemplo, o Ari Rangel, que é o nosso amigo que passou a mensagem agora há pouco pra gente. O Ari trabalha com crianças de síndrome de Down na escola. Tem até escola de samba do pessoal dele. Olha, que legal. Entendeu? E o que acontece? Quem sabe se ele, o Ari, não foi um portador da síndrome de Down em uma encarnação passada para saber trabalhar com eles hoje. Então, no livro, ele mostra isso. Mostra que você não pode achar, esse é desse jeito por causa daquilo. Sim, não. Então, pode ter tudo. Cada um tem uma história. E aí você vai ver a diferença do Down com o autista. O Down, ele é emoção. O autista é mental, muito mental. Né? Então, ele é literal, quando a gente falou aqui, mas ele é muito lógico. O autista é lógico, ele não tem aquela emotividade. O Down, não, ele é muito mais emoção. É como aquele filme, Rayman. Sim. O rapaz já conhecia a lista telefônica ele de Nova são York. Muito inteligentes, gente. São mas muito só inteligentes. Que não sabia colocar um botão uma coisa na casa, na camisa, né? Então, é complicado. É bem interessante. Tem um caso também de Asperger, que é o grau mínimo assim de autismo. A sobrinha do Marcelo, ela tem, né? E é interessante porque no primeiro momento, quando ela tinha uns 13 anos de idade, ela chegava na casa sempre se cobrindo assim, sabe? Ela escondia o rosto quando ela entrava. Sempre muito se escondendo todo mundo. E aí começamos a fazer esse tratamento com ela. E fizemos umas 3-4 regressões à distância, a princípio, né? E é interessante que como ela começou a já chegar olhando para as pessoas. Aí depois passou um dia, ela pegou, abriu os braços, falou, oi, tia! Aí eu olhei e falei, nossa, quem é essa menina que chegava cobrindo o rosto? E aí até um dia que ela pegou, eu comentei com ela o que, que era fazer essa regressão, essa investigação de inconsciente, e falei que ela iria... que teria o mentor espiritual dela e tudo mais, ela pegou e falou assim, olha, eu preciso de conversar com o meu mentor, então. E aí ela deitou para fazer a regressão e ela se viu, nos anos 20, mais ou menos, como se fosse uma atriz de cinema, e ela foi assassinada. Eu lembro que ela tomou um tiro, mas ela não percebeu nada disso. Ela percebeu que tinha um homem com uma arma e ela caída no chão. E, de repente, ela vê uma luz muito grande com duas mãos, como se tivesse vindo buscar ela. Quem que vem te tirar daí? Veio essa luz. E eu falei, ó, teu mentor tá aí. E ela começou a ficar muito, nossa, é ele, eu vou fazer uma pergunta pra ele. Começou mentalmente a fazer pergunta pra ele. Eu perguntei, mas você não vai falar pra minha pergunta? Ela falou, não, eu vou fazer direto pra ele. E ela conversou com ele. Foi muito interessante, porque ela se linkou a esse plano espiritual que ela não tinha referência nenhuma. E, resumo, hoje ela está com 18 anos, 19 anos, e ela está atriz, fez até um curta-metragem agora. Então, é uma menina muito inteligente, porque os autistas são muito inteligentes, sim, né? E desenvolver essa capacidade, tirando todas essas influências do passado que eles têm. Mas o relacionamento ainda é meio difícil. Tem, né? Relacionamento difícil, porque eles são muito mentais. Certo. Não tem aquela coisa de que nós temos. Sensibilidade. Não tem. Quem entrou aqui foi o Marcos Sugai Ogama. Marcos, um grande abraço. Feliz Dia dos Pais e bom dia a todos os vivencianos. Quem está também é o Piero. Feliz dia dos pais, ouvintes da Rádio Vivência Espírita. O Oswaldir entrou para fazer uma pergunta. Será que não falta espaços para essas crianças do século XXI para desenvolverem suas novas aptidões, digo, dentro do espiritismo? Já ouvi sobre escolas espíritas. Pois é, eu acho que falta sim. Eu acho que falta olhar para a criança além daquilo que nós estamos vendo aparentemente. O que a gente percebe? Até teve uma professora que fez a pergunta, né? E a professora pode até confirmar isso. As crianças hoje, elas são muito mais inteligentes do que as crianças da minha geração, né? Então, assim, nós, antigamente o professor entrava, era sim senhor, não senhor, e a gente obedecia. Hoje a criança entra, aquela balbúrdia, e para o professor segurar tudo isso, não é muito fácil. Por quê? Porque a criança tem muito mais informações, ela já vem mais, vamos dizer assim, com um upgrade muito grande do plano espiritual, né? Ela já vem sabendo de muitas coisas. Então, esse professor tem que estar preparado para tudo isso. E é óbvio que eu acredito sim, precisa de linkar essas crianças em algo além. Porque o fato de vamos colocar assim, bem genérico, o fato de ausência de Deus, seja ele de que nome você queira dar, na vida das crianças, eu acho que faz uma diferença muito grande. Carmen, e outra coisa também que eu penso, em todos os segmentos, uhum, aí que a gente pode imaginar, a criança, você tem que, de alguma maneira, trazer a realidade para a criança, a realidade atual. Uhum. Não adianta nada a gente querer pegar, passar alguma coisa para a criança, se você for passar aquilo que está passando há 50 anos atrás. Eu sim, acho que não adianta. Não, você é pode outra passar, linguagem. Né? Outra linguagem, usar outra linguagem. Porque você imagina, nesse nosso novo livro que vem aí, Entre Dois Planos, eles falam um pouco sobre a nova geração também, uhum, né? Porque nesse período de transição é onde mais a nova geração está chegando, mas está precisando de quem está aqui já. Sim, sim. Né? Então, o que eles falam nesse sentido? Que a gente, a criança, você precisa trazer ela de alguma maneira, trazer para a criança aquilo que ela tem necessidade, aquilo que ela, a linguagem que ela conhece. Agora, a gente não precisa nem falar disso, basta você voltar. Volta lá em Jesus, né? Sim. Por que Jesus foi crucificado? Porque ele trazia coisas novas para algo velho que já existia. Sim. Então, ele era um jovem de 33 anos, quando ele morreu. Mas desde quando ele começou a fazer o trabalho dele? Para todo mundo era revolucionário, porque estava trazendo coisas novas. Se Allan Kardec não utilizasse as coisas que ele utiliza, embora ele não fosse jovem, mas ele trouxe toda a modernidade para dentro de uma informação. Ele usou tudo que existia na época para informar, uhum, né? Para informar pessoas. Inclusive, para quem não sabe, quem criou a mala direta foi Allan Kardec, né? Ele, uhum, que criou a mala direta, que a gente foi aparecer aqui no século XX, no século XXI já, praticamente, né? Porque ele, quando fazia a revista espírita, ele disparava essa revista como mala direta para todos os pontos do planeta. Mandava para todo mundo. Até para a selva amazônica vinha revista espírita. Então, quem criou a mala direta foi ele. Uhum. E recebia as correspondências depois para se atualizar. Então, o que existe hoje para a criança? Você tem que trazer para ela, mostrar Jesus, mas com a linguagem moderna. Agora, se você ficar pegando as coisas do passado para ficar mostrando para essas crianças agora, vai ser um tédio total, elas não vão conseguir. Olha, eu vou falar uma coisa que me vem aqui na mente agora, que é um exemplo que nós tivemos. A gente trabalha numa clínica médica lá em São Paulo, e que tem, a gente chama de toque terapêutico, que são os passes energéticos. E o que falta, e que nós, seres humanos ainda adultos, não aprendemos, que Jesus falou há 2000 anos é o amor. A linguagem dessas novas crianças chama-se amor. E o que menos se tem, né? Amor próprio e o amor para dar. Mas eu vou colocar isso num exemplo, ao invés de, né, filosofar. Então, nós estávamos fazendo o passe e chegou uma criança autista. E aquela criança que não para um minuto, ela fica o tempo todo... E nós dando passe na mãe, dando passe no pai, e a criança fazendo uma bagunça enorme. O Marcelo, que eu considero ele muito amoroso, ele simplesmente se aproximou do garoto. Ninguém conseguia encostar no menino. O menino saía toda hora assim. Quando o Marcelo olhou para ele, o Marcelo colocou a mão, ele olhou para o Marcelo e parou. E o Marcelo conseguiu dar o passe nele. Então, veja, é a linguagem, é uma linguagem não linguagem, entende? Uhum. É uma linguagem não falada, é uma linguagem sentida, é vibração. Uhum. Você tem uma vibração de amor ou você não tem uma vibração de amor. Não adianta a gente pregar o amor se nós não somos amor. Sim. Então, para isso, essa linguagem, as crianças entendem essa linguagem. Então, nós temos que realmente aprender o que é isso e colocar em prática. Mas vibrar isso, essa é a linguagem que a criança entende. Muitas crianças são agitadas. Eu já vi criança gritando em supermercado, gritando num lugar ou outro. Você percebe que ela está sendo atacada espiritualmente, que ela está captando a energia do ambiente. Ela não aguenta isso. E muitas vezes as pessoas não entendem. Então, pode perceber, se você tiver um ambiente de paz, um ambiente tranquilo, a criança não fica alterada. Não, principalmente os autistas não gostam muito de ambiente cheio de barulho, cheio de correria. De e gente. Ele entende a linguagem do amor. Sim. Gente, é isso que nós temos que aprender aqui e que ainda não aprendemos. E as crianças do século XXI vieram exigindo esse amor. Rodrigo, legal, né? E eu queria comentar aqui também a participação da... lá da Irene, lá de Santos, do Espírito Santo. Irene do Espírito Santo e do José do Espírito Santo, né, que estão ouvindo a gente aqui. O Gustavo, mandar um abraço para ele também, que está ouvindo a gente. A Irene manda bom dia, amigos queridos, um abraço fraterno e aos pais, apresentadores dos programas e todos os ouvintes. O programa está excelente, parabéns. E o Zé do Espírito Santo deixou uma pergunta aqui, mas só comentar que ele falou: Deus nos confiou. Deus nos confiou o Gustavo com síndrome de Down. Nos aprendemos muito com ele, principalmente amor, a sinceridade. Então, vou mandar um abração pro Gustavo, que está escutando a gente lá também. E ele fez uma pergunta que eu queria passar essa pergunta para o Jorge responder. Ele perguntou o seguinte, porque o Jorge trabalha na AME, né? Então fica. Aí ele perguntou o seguinte: as creches espíritas têm a atenção necessária, uma vez que são nossos representantes futuros? Ele perguntou sobre as creches espíritas. Olha, eu posso falar sobre a nossa, né? A AME, que eu conheço bem, que estou lá dentro, né? Eu penso que ela não deve nada para nenhuma creche de fora. Por exemplo, para uma creche particular, ela não deve nada. Mas a gente tem que levar em consideração o seguinte ponto. Dificilmente nós vamos encontrar uma creche de uma instituição espírita que ela esteja sendo sustentada por ela própria. Então, geral, a 99,9% tem convênio com o serviço público. E se você tem convênio com o serviço público, você não pode levar nada religioso lá para dentro, né? Tem que ser laico. Então, você não, dentro da creche, você não passa informação nenhuma religiosa para a criança. E nem os funcionários são espíritas, né? Você não tem esse, não pode fazer essa discriminação. Então, o funcionário, ele tem que ser competente. Então, o professor, as mães que a gente chama lá dentro, e quem trabalha lá dentro tem que ter amor. É isso que tem que ter. Agora, não necessariamente são espíritas. Inclusive, a nossa creche lá na AME, a maioria dos funcionários não são espíritas, né? A diretoria é espírita. E também, não pode discriminar. Ah, quem vai entrar aqui vai ser filho de espírita. Não é. É todo mundo que pode entrar. Então, se é todo mundo que pode entrar, você não pode. Agora, a moral da diretoria é que conta. Com certeza, essa moral que existe dentro da diretoria é toda espírita. Agora, ensinamento espírita só em colégio, só em escola é espírita mesmo. Que a que a gente conhece é a de... como é que é o nome? Sacramento, né? o Colégio Allan Kardec em Sacramento. Então lá é um colégio espírita que eu também tenho as minhas dúvidas no sentido que ela também é mantida pelo poder público. Se é mantida pelo poder público, é para todo mundo. Como existem também as escolas aí adventistas, essas uhum. escolas que entra qualquer criança. Ô Jorge, né? Lá vocês eles dão passe nas crianças? Não. Não. Ah, precisavam dar passe. Não dá passe. Tem essa calma. É, porque o que acontece? Fantástico. É, entra no mesmo caso. Uhum. Como a maioria dos pais não são espíritas, de repente você começar a dar passe, eles vão falar que você está doutrinando as crianças lá, essas coisas. Então, não faz isso não também. É, né? Porque seria muito bom. Mas ontem, Jorge, logo após que você saiu, um monte de professoras dançando com as meninas alunas da escola. Uhum. Isso é amor. Claro. Isso é interação, é integração. Amor, gente. E a gente vê que quando você aplica a lei do amor, ela vale para qualquer religião. Para mim é a profissão assim que é brincadeira. Né? A gente está o dia quase, todo dia estou lá na AME e vejo a atenção das professoras com as crianças. Né? É coisas assim, para nós, comuns, aquilo é coisa inimaginável. Quer dizer, elas não perdem o controle em nenhum minuto. Sim. É o tempo todo, são do mesmo jeito, tratamento com as crianças. A gente fica olhando assim, falando, meu Deus, eu não aguentava nem 5 minutos desse jeito. Dava uns peteletos. Estão ali, sem estresse, sem nada, normal, o tempo todo. Você fala, nasceu para aquilo. É. Gente que toma conta de criança, nasceu para aquilo. Não é pai e mãe, talento, não. Talento, é talento. Não é pai e mãe, não. Pai e mãe é obrigação, né? É gente que não é pai e mãe ali daquelas crianças. São gente que nasceram para aquilo, não é para todo mundo, não tem jeito. É. Mas, Jorge, eu fui... Da direção da mesa educadora aqui de São José dos Campos, que é um órgão da Unesco. E a gente fazia, a gente cuidava justamente das creches. Olha, era uma coisa linda o trabalho feito pela mesa educadora através da Secretaria da Educação, né? De São José, que continua. Eu saí porque entrou outro caminho político e eu saí porque não dá para ficar, né? Então, a gente observa que durante 5 anos, nós participamos dessa órgão da Unesco, que é justamente de levar a humanização nas creches. Humanização. Vamos fazer um intervalo? Né? Agora aqui nós vamos colocar a música do Grupo Castelã, Pai, Eu Te Agradeço. Essa música está lá no nosso primeiro CD, que nós fizemos essa música. Né? Eu lembro que essa música, quando eu fiz essa música lá atrás, eu lembrava sempre do meu pai. Porque quando eu era pequeno, eu como a gente não enxerga Deus, né? E para criança, para você explicar Deus para as crianças é meio complicado, né? Porque como é que você vai falar para a criança? Eu ficava imaginando quem, ainda mais eu que era lá do sertão, lá no século passado, né? Para alguém explicar para mim como é que era Deus. Mas assim, eu achava que Deus era um homem muito parecido com meu pai, só que ele era grandão. Devia ter uns 50 metros de altura. Mais ou menos. Eu fico muito feliz porque para mim ter dado essa referência de Deus parecido com meu pai, porque meu pai era muito bom comigo, né? Era muito legal. Por isso que tal feliz daquela criança que pode achar que o pai dela parece com Deus, né? E essa música, quando eu fiz, foi pensando nele mesmo, assim, e lembrando dessa comparação que eu fazia quando era criança. Vamos lá? A infância da vida nos mostra a figura de um protetor, aquele em que a gente se mira, de quem recebemos amor. Sua imagem se confunde com a do próprio Criador. Pai, tu és meu amigo, mas nem sempre percebi. Você sempre quis o meu bem, mesmo quando eu não te ouvi. Mas hoje estou confessando, agradeço tudo a ti. Você me deu de presente

A literatura não tem sido menos pródiga em exemplos. E, contudo, parece que muitos pais ainda não entendem. Continuam na sua mesma e irredutível posição. Do se eu não vejo, não ouço, não existe. Na qualidade de guardiões de seus filhos, cabe aos pais ouvir sempre, pesquisar, indagar. Pode ser tudo fantasia. Se for, recordemos que também já fomos crianças e administremos a questão com propriedade. Se forem fatos que lhes ocorrem, observemos. Muitos dramas poderiam ser evitados se pais desatentos tivessem ouvido as queixas dos pequenos sobre os maus tratos ou os castigos recebidos de mãos alheias. Se forem espíritos o que vê e ouve nosso filho, acredite-se ou não na existência deles, há que se ofertar apoio. Pode ser o da prece nos momentos do medo, ou a explicação natural de que os espíritos estão em toda parte. Que os bons não nos desejam o mal, que os maus necessitam de nossas orações. Também a mão amiga, o colo protetor, a fim de que o filho saiba que pode contar conosco. Se for início de algum problema mental, ou se detectar os sinais o mais cedo possível, somente beneficiará o seu portador. Porque, como pais, procuraremos a ajuda terapêutica, salvaguardando desastres para o futuro. Pensemos nisso e aprendamos a ouvir o que têm a dizer os nossos filhos. Fantasia, presenças espirituais ou criações mentais. Não importa. Escutemos e orientemos com bom senso sempre. Esse é o momento, Gigavalho. Carmen, você poderia fazer algum comentário sobre essa mensagem? Nossa, fantástica, né? Eu me vi quando eu era criança. Quando eu era criança, eu acordava à noite gritando muito, com muito susto, e eu vi espíritos, e não eram bonzinhos. Lógico, devia ser, né, herança das minhas vidas passadas. E hoje eu entendo isso, mas eu ficava muito desesperada com isso, e eu sempre pedia para Jesus. Era uma coisa que me vinha muito na mente: meu Jesus, me ajuda, eu não quero ter medo, eu não quero ter medo. E vinha um amigo invisível, né, que tem até hoje, que eu nunca vi, mas eu sei que ele existe, e me vinha na minha mente assim, que o conhecimento é luz. Só vinha isso, mas eu era muito criança, e eu, como é que o conhecimento é luz, né? Isso só ficava o tempo todo, e eu tinha uma fé muito grande. Meu pai e minha mãe, eles nunca me viram como uma pessoa acho que esquisita pode ser, mas eles nunca se manifestaram com relação a isso, e nunca me reprimiram por causa disso. Uma criança diferente. Eu era diferente, porque eu andava, eu gritava, eu via coisas, e minha mãe e meu pai, eles não falavam nada. Então, isso eu achei que foi muito interessante, mas realmente isso existe, e eu acho que os pais têm que ter um olhar, uma compreensão mais ampla com relação a isso. A criança, quando ela diz que ela tá vendo, porque a criança é sincera, né? Ela não vai inventar que tá vendo um espírito, que tá sendo perseguida, que tem um homem feio que tá ali me olhando, que tem uma pessoa ali. Ela tá vendo realmente. Então, eu acho que os pais têm que olhar para isso. E foi falado na mensagem muito apropriadamente que é rezar. Ensina a criança a rezar, se conecta com o Mestre Jesus, porque é uma referência muito forte, né? Então, assim, todas as pessoas têm a referência de Jesus. Então, rezar para Jesus, rezar para o anjo da guarda. Eu sempre falo para as mães, pede para Miguel Arcanjo, porque as crianças gostam, porque ele parece um super-herói, né? Ele tem uma espada ali, todo bonito. Então, assim, conta a história do Miguel Arcanjo, fala para a criança, olha, ele é super-herói, ele vai vencer os monstros. Eu sempre conto isso para as crianças. A criancinha fica olhando, assim, aí eu mostro uma foto dele, e ela fala, eu posso pedir para ele? Você pode pedir tudo para ele, que ele vai te proteger. Então, isso é uma forma de já conectar ela com um plano espiritual, de uma maneira mais lúdica, sabe? De uma maneira gostosa, que a criança vai saber, né? Mas é isso. Bacana. Vamos fechando o nosso momento de Gigavalho, Inácio? Esse é o programa Vivência Espírita. E hoje nós estamos aqui com a nossa querida amiga e também com o Marcelo, Carmen Miriam, que é psicoterapeuta reencarnacionista. Tem uma mensagem aqui do Marcos Ugaia. Ô, Inácio, tá aqui, vou colocar aqui, tá? Abre aí o microfone. Eu te amo. Tá parecendo espiritual essa mensagem, não tá não? É uma menininha falando eu te amo, né? Você vê? Legal. Acho que é a filha dele que entrou aqui, né, Marcos? Deve ter sido, né? Mas é outra? Essa daqui apareceu sim. Tá falando. A última? A última é só 2 segundos, olha lá. Eu te amo. Olha, que legal. Falaram pra alguém ligar pra dar mensagem pros pais? Então a pequenininha lá pegou o Max e passou a mensagem pros pais. Eu te amo, certo? Legal mesmo. E já pensou que mensagem grandiosa e linda? É, exatamente. Com 2 palavrinhas só. Né? É, com 3, né? É. Nós colocamos aqui porque achamos muito bacana mesmo, né? E muita gente entrando aqui, né? Aqui o Marcos colocou embaixo, foi a minha filha. Muito legal, né? Foi a melhor mensagem de todas hoje. E muito legal, né? Ele colocou aqui, foi a minha filha. E ele sempre coloca a imagem da filha também, manda uma foto dela assistindo. Então foi muito legal que ele tenha compartilhado com a gente, né? E tem bastante gente participando aqui também, que entrou aqui e foi respondendo a pergunta, né? Não a pergunta, que a gente pediu para deixar um recado aí pro seu pai, né? E quem entrou aqui e deixou um recado foi a Felícia Bonfim. Manda bom dia, espetacular a entrevista, adorei, parabéns. Fala, meu pai, meu herói, meu único ídolo, e mesmo já em outro plano, tenho certeza que ele continua mais próximo do que nunca. A família aqui, Santana Melo, meu pai, que muito me ensinou enquanto encarnado, também continuou me ensinando depois desencarnado, e foi um impulso para que eu me resolvesse espiritualmente. Legal, né? Uhum. Muito bacana. E a Val Zarate manda bom dia, meus irmãos, ao meu pai de Jair Max, onde quer que o senhor esteja, muitas saúdes, obrigada por ter cuidado da gente, te amo pra sempre, feliz dia dos pais. Bacana, né? E quem entrou aqui também e deixou uma mensagem pro pai foi o Fernando Petit. Ele deixou aqui nosso amigo Fernando Petit. Feliz dia dos pais, meus amigos. Há 5 anos celebrava essa data como filho. Hoje vivo a alegria de ser pai, com as melhores lembranças de ter sido filho de um pai amoroso. Só posso agradecer por tudo. Legal, né? Muito bom. Bacana. Vamos lá, então? Vamos. Rodrigo, só para falar aqui do... A gente faz tempo que a gente não lembra aqui do encontro dos amigos do Chico, né? 12º Encontro Nacional dos Amigos de Chico Xavier, que acontecerá lá nos dias 20 e 21 e 22 de setembro na cidade de Jundiaí. Portanto, aqui pertinho. Exato. E eu estou colocando aqui, postando aqui no nosso WhatsApp, a excursão, né, que está sendo promovida lá pela Conceição, pela Eternel Turismo, né? Então será dia 21 e 22, dia 21 então sai daqui cedinho, porque dia 20 tem uma apresentação lá, uma abertura, que a gente não precisa ir, né, no caso, porque o evento mesmo começa no sábado, dia 21, depois do almoço. Então a gente sai cedinho daqui de São José, Jacareí, né, e volta no domingo. Então ela está fazendo essa excursão aqui, transporte em ônibus de luxo e de volta, serviço de bordo, guia acompanhante, uma noite no hotel, com café da manhã, transporte no dia do evento, para o evento espírita, seguro viagem também. O valor é R$ 292,00, né? Acomodação em apartamentos duplos e triplos. Então, se vocês querem participar desse encontro, que é muito legal, né, São José dos Campos? Lembrando que o encontro é gratuito. Gratuito, né? Você não precisa pagar nada. Só entra no site, no evento, no site, e faz a inscrição. E comentar aqui, quem que vai dar palestra no evento vai ser o Geraldinho Lemos, né, que esteve aqui com a gente, o John Harley, que é lá de Pedro Leopoldo, o Carlos Bacelli, a Mônica de Medeiros, o Juliano Posati, que esteve aqui com a gente também, o Claudio Wood e o Jorge Reis. Jorge Reis também vai. Eu vou também? Ah, então, poxa vida, então eu vou ter que ir nessa excursão. Vai ter jeito. E quem vai fazer também a parte musical vai ser o Sérgio Santos e a Margarete, né? A Margarete Áquila, né? Vão estar lá fazendo a parte de musical, cultural. Mas vão ter outras coisas também, que não foi colocado ainda aí. Mas tem muitas outras atrações lá também durante o evento que o Juliano está prometendo, que vai ser um evento assim, muito bacana mesmo, que é no centro onde vai acontecer o evento, lá no principal local de Jundiaí, né? É uma cidade muito bonita para se conhecer também. Então, quem quiser participar... Eu vou colocar o link também do evento, mas aí é legal participar dessa caravana, né? Já, quem for sair daqui de São José dos Campos, ou Jacareí, né? Ou até Taubaté, né? Isso. Deixa eu dar o telefone aqui da Eternelli. 3958-2864. 3958-2864. Para quem está só, não está aí vendo, né? E também tem o 991-31-9946. Se tiver dificuldade, só passa aqui para mim, para o Rodrigo, que a gente passa o contato de vocês também lá para a Conceição, ela entra em contato. Ainda dá para pagar em duas vezes. Como é em setembro, dá para dividir em duas vezes esse valor aí, R$ 292, repetindo, transporte, ônibus de luxo, serviço de bordo, uma noite com café da manhã, né, um pernoite com café da manhã no hotel, e lá, durante o translado do local para outro, também o ônibus é que leva as pessoas lá, você não precisa se preocupar com o transporte. Vale muito a pena, a gente vai, vai todo mundo aqui, fazer uma caravana para ir. Legal. Só aproveitando também, Jorge, eu quero mandar um abraço para meu pai, Domingos, tá me ouvindo aqui também, meu avô Manuel, que também escuta o programa, e comentar que ontem ele estava lá no Recanto de Luz Irmã Sheila, lá com o Edson Barbosa, e ele mandou uma carta, o Edson recebeu uma carta do Helder, né? A Ieda aqui, que é a irmã do Helder, tá aqui participando, mandou uma mensagem, e o Helder mandou uma mensagem aí pra gente, depois eu vou transcrever e publicar aqui no site, mas mandou um abraço aí pra todo mundo aqui do programa Vence Espírita e também lá da tenda de Umbanda Mãe Maria, e depois a gente publica aqui a carta dele. Parece que também mandou um recado do Alamar também. O Alamar tava lá também, disse que o Alamar agora tá usando outras palavras, aprendeu a usar palavras mais apropriadas, mas o Helder continua falador, parece que a carta é extensa, enorme. Uhum. E aí foi o médio Edson Barbosa que recebeu o nosso amigo lá no Recanto de Luz e Mancheira, lá em Ribeirão Pires, durante o trabalho de curas e cirurgias espirituais, que semana que vem vai ter um trabalho da Casa da Marcela, né, Jorge? Uhum. Lá dia 17. Dia 17, isso, dia 17 nós estaremos lá com a Casa da Marcela, lá no Recanto de Luz de Mancheila, a partir das 7 horas da manhã, entrevista lá com o pessoal, né? Quem quiser ir de qualquer lugar também para lá, então a sessão de cartas consoladoras da Casa da Marcela será lá no Recanto de Luz de Mancheila, sábado que vem. Estaremos lá, a equipe, né? Olha só, a gente precisa terminar aqui e a Carmen ainda precisa falar alguma coisa. Só repetindo aqui que o Marcos colocou aqui que ela estava jogando com o celular e eu não sabia. Vi agora, vi no programa e me assustei quando o Jorge falou. E quantos aninhos tem? Ela só falou o que nós pedimos, né? Não, manda aí uma mensagem pro seu pai. Aí ela pegou o celular e mandou, né? Vamos lá. Então, Carmen, você queria falar uma coisa interessante também agora há pouco, você tinha falado pra gente. Isso. Eu quero falar que tá na Universidade Federal de Juiz de Fora, comandado pelo Dr. Alexander Moreira. Ele é um médico psiquiatra espírita e ele está iniciando uma pesquisa lá, tem até uma equipe, né, um núcleo de pesquisa a respeito de reencarnação. Então ele está assim, ele colocou em vários lugares da mídia, né, está no Facebook e tudo, inclusive a gente pode até mandar para vocês, acho que o Marcelo pode colocar os links aí, para quem quiser participar disso, pessoas que recordam espontaneamente de vidas passadas ou através de regressão, porque às vezes as pessoas recordam mesmo de vida passada, crianças, por exemplo. Então, ele está pedindo para que as pessoas entrem lá naquele site, naquele link, e preencham todas as perguntas que eles fazem a respeito. Sim. Disso, porque é uma tese de doutorado. Então, assim, para que a gente possa realmente comprovar a reencarnação. Esse trabalho foi realizado nos Estados Unidos através do Dr. Ian Stevenson, que também era um médico canadense, e foi publicado... como é que chama? Financiado pela Universidade de Virgínia, e o Dr. Alexander também está conectado com todos eles. Então, Jorge, participem. Jorge, bacana. Cadê o sorteio, Rodrigo? Sorteio do pessoal do livro, do livro e do CD, né, pra gente... sabe o que eu vou fazer? Eu vou falar dos aniversariantes aqui já, que aí já ajuda aqui também, né? Parabéns aqui pro pessoal nosso que tá fazendo aniversário. Parabéns pra você, você mereceu renascer. Entre tantos milhões, você mereceu renascer. Tenha fé nesta vida. Isso, legal. Vamos lá pros aniversariantes. Ô, Rui. A gente pode perder o amigo, mas não perde a piada, né? É. O Silvio tá andando aqui nesse corredor, parece que ele... Será que o Silvio tá de salto alto? Porque eu tá fazendo toque, toque, toque no corredor, o Silvio. Não é a Carmen. Não é a Carmen que levantou, não. A Carmen levantou silenciosamente, não teve barulho nenhum. Agora ele falou que é sapato de pobre. Tô vendo, porque tá toque, toque, toque, tá parecendo uma moça andando aqui no corredor. E é o Silvio esse barulho aí, esse sapato, né? Vamos lá, os aniversariantes. Dia 10, quem fez aniversário ontem foi o José Benedito, lá do Anjo Ismael. É, dia 10 também o Teobaldo da Colmeia. Dia 10 também a Jane Batista da Silva, do Paulo do Tarso, né? E o Alexandre, eu também acho que o Alexandre é o Fenas, Paulo de Tarso, que você não Alexandrina, colocou. Alexandrina, a dona Dina, né? É. Também. E o Carlos Fernando Damião também, que você não colocou a data, você só colocou o nome dele. Eu tô achando que é dia 10, né? Olha lá. Ah, não, dia 15. Tá bom, então. Quem fez aniversário Bodas de Ouro também ontem foi o José Eduardo e a Lúcia. José Eduardo é irmão da Bia, né? Fizeram Bodas de Ouro. Que legal, tá vendo? É, fizeram aniversário. E aqui na nossa listagem também tem a nossa amiga Adriana. Hoje nós estamos... Não, tá errado. Tô em agosto em vez de estar em setembro, né? Quem fez aniversário foi... Aqui a Rogéria Reis, minha sobrinha Rogéria Reis, um grande abraço para ela também. O programa Viver-se Espírita deseja tudo de bom para vocês, paz e alegria em seus corações. Vamos para os nossos sorteados que já chegaram aqui. Olha só. Os ganhadores. Quem ganhou o livro foi o Arlindo Teodoro. O Arlindo Teodoro ganhou o livro da Miriam, que é Reencarnação para Crianças. Não, Regressão para Crianças. Já é relançamento, né? Já a Carmen já apresentou esse livro aqui outra vez, que é muito legal, mas você vê que hoje nós falamos coisa totalmente diferente do que das outras vezes. E tá tudo aí. Muito interessante, a gente recomenda mesmo. Vamos lá também. A Elvira Lopes ganhou o CD, tá bom? O Arlindo Teodoro ganhou o livro e a Elvira ganhou o CD do Momento Espírita, que vocês podem retirar esse CD a partir de amanhã, na Livraria Casa do Caminho, que fica na Rua Helena Mascarenhas, número 115, aqui no Jardim Bela Vista. Rua Helena Mascarenhas, 115, no Jardim Bela Vista, o Arlindo Teodoro e a Elvira Lopes. Um grande abraço para vocês. E nós, eu já vou me despedindo aqui, que tá na hora de parar. Quem vai fazer o encerramento para a gente vai ser o Marcelo. Carmen, só para você dar um tchauzinho também, Carmen. Rodrigo, vamos lá? Então, agradecendo aqui a participação de todos os ouvintes que entraram aqui, só invertendo a câmera aqui. É, todos os ouvintes que participaram, mandando um abraço aqui para todo mundo. O Vira Lopes, a Val Zarete, a Marta Mara. Quem não li aqui, o Ricardo Araújo mandou mensagem, a gente pede desculpa por não ter lido. A Joalma Almeida Borges, Maria Ângela Nogueira. Quem entrou aqui também mandou mensagem, a gente não teve tempo de ler, foi a Claudinha Ribeiro, Patrícia. Aqui, mas eu não sei o nome. Tem gente que tem nome aqui no YouTube que parece código, né? HDALB001. Mas é legal depois, quando colocar o nome, né, da pessoa, cidade, compartilhar pra gente poder saber com quem a gente tá falando. E quem entrou aqui também foi a Tânia. A Tânia, que está ajudando a gente lá no estúdio. A gente não teve tempo de falar do estúdio aqui, mas eu, durante o intervalo, eu postei aqui algumas imagens do evento que a gente está lá da campanha. Então é só entrar aí novo.vivenciaespirita.com.br para ajudar a gente lá na construção do estúdio. Bastante gente já está ajudando a gente, agradece. E eu queria também agradecer o Fernando, lá da copiadora Almanac, que fica lá no centro, então é almanac.com.br, eu vou divulgar aqui, que também vai doar todo o adesivo lá do novo estúdio do Vivência Espírita. Então agradeci aí, foi muito legal o bate-papo que eu tive com ele, e conheci a copiadora dele, que fica ali no centro, vou divulgar o site para vocês aqui, Almanac, aqui em São José dos Campos. Então até o próximo domingo às 8 horas. Eu agradeço a todo mundo, até o próximo domingo. Nós queremos agradecer ao Silvio, ao Beto, ao Inácio e a Graça, né? Carmen, seu encerramento. Então eu agradeço a participação desse programa e é muito interessante trazer essa coisa das crianças, e a frase que vem na minha mente é: salvem as crianças. Bacana. Elas precisam. E vamos pedir para o Marcelo, que hoje veio acompanhando, não falou nada. O médio então, de transporte. Prece de encerramento. Ele é o médio de transporte hoje. Nesse momento, agradecendo a Deus, agradecendo a espiritualidade por estarmos aqui e aproveitar o dia homenageando a todos os pais, a todos aqueles que têm essa responsabilidade da criação dos seus filhos, da educação dos seus filhos, a todos aqueles que assumem essa responsabilidade, mesmo que não seja pai biológico, mas que através do seu amor, do seu carinho, consegue exercer o seu papel da melhor maneira possível. E eu encerro esse programa com a famosa prece do Pai Nosso, que é homenagem a todos os pais. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. O programa Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro no próximo domingo, às 8 horas da manhã. Aguardamos vocês!